O de terreno que não está ocupado deve mantê-lo limpo. Só assim vamos evitar as doenças que chegam junto com a temporada de chuva, como a dengue, por exemplo. Uma campanha de todos nós. Apoio Ativa FM. Que tal ter em sua TV todos os canais abertos e fechados, sem a necessidade de antenas ou cabos? Conheça o sistema IPTV. Usando apenas a sua internet, você assiste a mais de 2 mil conteúdos, incluindo filmes e séries atualizados. O sistema IPTV pode ser instalado diretamente em sua Smart TV, TV Box, smartphone, tablet, PC ou notebook. Você terá a melhor qualidade de imagem e som nos formatos HD, Full HD e H265. Ligue para o Leandro, 999-87-8303. Chame Leandro. lsptv.com.br. Tem na sua casa a melhor lista de canais aí do mercado. Nós temos aí também antitravamento. Basta na sua televisão, no TV Box, no celular, ou pode também usar no seu computador. Na televisão, a sua TV tem que ter acesso à internet, tem que ter também Play Store para poder baixar.